Hey, Efraim, vamos na calma, 2014 nossa alma. Desse jeito que eu começo, sozinho no silêncio me expresso. O espírito convence, eu oro, confesso. Tomo teu lugar, seja manifesto. Tomo teu lugar, te dou livre acesso. Eu vi o quanto sofri quando eu perdi. Eu vi, eu sofri, eu perdi. Eu, chega de mim, não aguento mais. Deus, quero seu plano de paz e não os meus. Olha só como mudou, não é o meu querer. Quando você perde, você ganha. Pra ganhar tem que perder. Mesmo assim fica difícil abrir mão. Não, querendo transformar pedra em pão. Minha vontade me perdeu, sua vontade me achou. Na sede de ganhar, meu coração me enganou. Me sentindo sozinho, eu te louvei na dor e no caminho. Atenção, alegria, compaixão. Eu ganhei o teu amor. Aspiração, liberdade, salvação. Eu ganhei o teu. Cuidado, atenção, alegria, compaixão. Eu ganhei o teu. Aspiração, liberdade, salvação. Eu ganhei. Tão difícil é ganhar, tão fácil é perder. Mas ninguém quer perder, só pensa em manter o que cê tem pra oferecer. Quem foi que te deu? Se Deus tá pedindo, entrega o que cê acha que é seu. Confia nele ou não confia? E aí, Deus tá tirando tudo pra te ensinar a depender. Eu ganhei minha liberdade lá na cruz, mas o céu por 33 anos perdeu Jesus. Com Deus primeiro perde, é assim. Se você quer minha vontade, filho, então confie em mim. Dias melhores virão, obras maiores farão. Com bênção sem medidas, preparo tua porção. No dia em que olhar pra trás, verás a recompensa e a derrota de Satanás. Seja feita a tua vontade, meu Senhor. Perdi o mundo, mas ganhei. Atenção, alegria, compaixão. Eu ganhei o teu. Abra aspiração, liberdade, salvação. Eu ganhei o teu. Cuidado, atenção, alegria, compaixão. Eu ganhei o teu. Abra aspiração, liberdade, salvação. Eu ganhei. Perder não significa o fim, tá ligado? Eu ganhei. Significa uma oportunidade de Deus pra te dar algo maior, algo melhor. E muitas vezes Deus tira mesmo, sabe? Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Talvez foi essa maneira que Deus achou pra te fazer orar, te fazer buscá-lo, não sei, quem sabe? Ei, Espírito Santo maravilhoso, eu só enxerguei sua grandiosidade quando parei de olhar pro mundo e suas atrações. Obrigado, Senhor, pelo teu grandioso amor por mim, capaz de perder sua vida pra eu ganhar a minha. Eu sou grato, Senhor. Aleluia. A glória é o teu nome.